Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ei, você aí, quer um cafezinho aí? Quer um cafezinho aí? Bem-vindo a mais um Café Brasil, onde você encontra um pouquinho de diversidade no seu radinho. Hoje vamos, sabe de quê? De política, política outra vez. E abrindo com um barão de Itararé, que um dia disse assim: o voto deve ser rigorosamente secreto. Só assim, afinal, o eleitor não terá vergonha de votar no seu candidato. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. A cada 2 anos temos umas eleições pela frente. E é sempre a mesma história. Os candidatos se esfregam em nossas faces as alianças mais esdrúxulas, apresentadas como tiradas estratégicas. Desfilam realizações de um lado e desmentidos do outro. Novos malandros aparecem. Velhos malandros reaparecem com novos velhos discursos. E mentiras desfilam em horário nobre. Tudo muito bem embalado. Não importa se os produtos forem envelhecidos, estragados, ruins, desonestos, perigosos. Isso constatado, qual é a providência que nós, os eleitores, temos que tomar, hein? Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça. Até bagulho fumou, já tomei barracão, já usou. Lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Ai, lá usou. Opa, esse é o mestre Bezerra da Silva com o candidato. Hoje ele pede o seu voto, amanhã mandou os homens te prender. Eu vou deixar tocar toda, essa música é uma crônica. Lota de goiabada como prato, eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Ai, lá usou. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no bunga. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe bater, pode esquecer. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. E depois que ele dá aquela banana pra você, pode escrever. Meu irmão, se liga no que eu vou me dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender, pode escrever. Meu irmão, se liga no que eu vou me dizer. E depois que ele for eleito, não há um emprego pra você. E sobre o tema eleições, eu trago um texto de Paulo Saab, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. O texto chama-se Corremos Grande Risco. Ao fundo você ouvirá Saudades do Brasil, com o compositor e arranjador Davi Costa, que Hermeto Pascoal considera um dos maiores pianistas do mundo. Thank you. Estamos em grande perigo. Corremos um enorme risco. E eu não me refiro ao risco do assalto. Não me refiro ao risco do sequestro. Não me refiro ao risco da extorsão. Não me refiro ao risco de comer alimento vencido. Vendido normalmente. Não me refiro ao risco de sermos abalroados no trânsito por motoristas irresponsáveis. Não me refiro ao risco de alimentos contaminados vendidos nas esquinas. Não me refiro ao risco de estelionato, seja pela via normal, seja por e-mails criminosos na internet. Não me refiro ao risco de atendimento incapaz nos hospitais. Não me refiro ao risco de morrer em fila do INSS. Não me refiro ao risco de ser assaltado, invadido ou saqueado a qualquer momento sob cobertura legal pelo MST. Não me refiro ao risco de atravessar uma rua da cidade. Não me refiro ao risco de escorregar na sujeira nas vias públicas. Eu não me refiro ao risco de cair num buraco, seja na calçada ou no asfalto porco. Não me refiro ao risco que cada um de nós corre no cotidiano em função da selvageria que acometeu a vida moderna. Refiro-me ao risco de desacreditarmos de vez do regime democrático. Refiro-me ao risco de passarmos a desprezar a liberdade e a representação popular como melhores meios de vida política para o país. Refiro-me ao descrédito total que possamos dar ao comportamento dos poderes da República. Refiro-me ao desprezo que possamos vir a ter, muito brevemente, pelos parlamentares eleitos para defender os interesses de seus estados e da população em geral. Refiro-me ao desânimo que pode alcançar cada cidadão de bem no Brasil e levar cada um deles a definitivamente entregar o seu destino ao comando institucionalizado dos criminosos e das quadrilhas que assaltam o poder público. Estamos ficando cansados da imundice da vida pública. Estamos nos entregando ao conformismo de sermos representados e governados por seres humanos da pior espécie moral e ética. Estamos envergonhados e constrangidos com o comportamento de nossos políticos, dirigentes públicos, juízes e tribunais. Corremos um grande risco de perder a crença nas instituições e, pior de tudo, em nós mesmos. A Câmara dos Deputados transfigurou-se num vale acouto sem fim. A presidência da República e o restante do governo transmutaram-se num balcão de negócios sem referência ética nenhuma. O judiciário põe na rua criminosos confessos e perigosos. O escárnio prevalece, o deboche consagra-se. Nas próximas eleições, em nome da mínima dignidade restante, é preciso que o eleitor brasileiro use sua principal arma, o voto, para fazer uma profilaxia política e social, ética e moral mínima. É preciso varrer da vida pública para o lixo da história quem tanto nos ameaça e nos faz correr riscos que contradizem a essência do ser humano, sua aspiração por liberdade e possibilidade de lutar para ser feliz. Deixei meu lugar para me carioca. Deixei meu lugar para me carioca. Cheguei, fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá. Cheguei, fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá. Carioca, quem sabe viver no Rio de Janeiro. Carioca, quem sabe viver no Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. Me perdoa, amor, ó minha paixão. Mas cidade grande é onde se vive com emoção. Mas cidade grande é onde se vive com emoção. Curitiba, Sampa, linda Floripa e alegre Poá. Salvador, Vitória, Belém, Goiânia e BH. Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. Deixei meu lugar. Você tá ouvindo o Martinho da Vila com um brasileiro. Cheguei, fui ficando, me acostumei. Quer algo mais brasileiro que se acostumar, hein? Cheguei, fui ficando, me acostumando, no sul de lá. Carioca, quem sabe viver no Rio de Janeiro. Carioca, quem sabe viver no Rio de Janeiro. Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. perdoa, amor, ó minha paixão. Mas cidade grande é onde se vive com emoção. Mas cidade grande é onde se vive com emoção. Tanto em São Luís como em Teresina eu sou brasileiro. Lá em Fortaleza, Natal, Manaus, eu sou brasileiro. Em João Pessoa ou no Recife, eu sou brasileiro. Em Aracaju ou em Maceió, eu sou brasileiro. Em qualquer lugar onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. Em qualquer lugar onde quer que eu vá, eu sou brasileiro. Lá em Rio Branco ou em Macapá, lá em Campo Grande ou em Cuiabá, estando em Boa Vista ou em Porto Velho, eu sou brasileiro. Aqui, acolá, no campo, no mar, até no estrangeiro. Aqui, acolá, no campo, no mar, até no estrangeiro. Em qualquer lugar, eu sou brasileiro. Que tal agora um texto adaptado de Frei Beto, hein? Frei Beto é Carlos Alberto Libânio Cristo, escritor dominicano mineiro de Belo Horizonte. Tem estreita ligação com o PT e com movimentos de esquerda. Se você escuta esse meu programa há algum tempo, sabe que eu não sou exatamente simpático à esquerda, mas seu texto chamado Por Quem Votar merece atenção. Ao fundo, você ouvirá Gato por Lebre com Renato Piau. Nas eleições deste ano, não se submeta ao desencanto, à inércia, à frustração, fraudando seu voto como moeda sem valor. Lembre-se que a humanidade não conhece melhor caminho de avanço, fora do processo democrático de livre escolha dos governantes. Amesquinhar o voto é abrir espaço à corrupção, ao caudilismo, à tirania e rejeitar a democracia como meio legítimo e pacífico de conquistas sociais. Nas eleições deste ano, não se iluda com o marketing que aplica aos candidatos um arsenal de cosméticos capaz de torná-los todos simpáticos, confiáveis, dispostos ao mais imaculado desempenho caso se elejam. Nem se deixe enganar pela retórica dos palanques, das promessas enganosas, dos compromissos tão altruístas quanto a quem dá esmolas para se ver livre dos pedintes. Investigue seu candidato. Conheça seus atos e ideias e, sobretudo, a ética de suas atitudes e escolhas. Nas eleições deste ano, não se deixe saturar de nojo à política e repúdio às instituições. São elas que nos permitem o acesso a direitos, sem trilhar a sofrida via do conflito armado, do terrorismo, da quebra da convivência democrática. Nas próximas eleições, lembre-se que todos os detalhes de sua vida resultam da qualidade da política que predomina no país. O alimento que você ingere, o transporte que utiliza, o salário que recebe, a cidadania que desfruta. Se a política serve à maioria, reduzem-se as desigualdades sociais, o desemprego, a violência, a miséria e a fome. Pois tudo isso é provocado pela política que serve à minoria, ao sistema financeiro, aos credores da dívida pública, à ganância dos oligopólios e ao estéril gigantismo do latifúndio. Seu voto pode alterar ou reforçar tão injusta realidade ao eleger homens e mulheres imbuídos dessa ética ousada e dessa visão humanista que forjaram grandes homens e mulheres. Nas eleições deste ano, não se deixe embalar pelo entusiasmo fácil, a música envolvente, o discurso enfático. Nem permita iludir-se por impressões superficiais. Debata com seus amigos, leia análises, convoque candidatos à sabatina, reflita, tenha clareza do projeto de nação que alimenta seus sonhos. Se você se mantiver indiferente e repudiar a campanha, outros haverão de escolher por você. E pode ser que elejam quem haverá de contrariar os seus direitos e anseios. Um vagabundo como eu também merece ser feliz, pois eu só quero desta vida ter um amor somente meu. Olha só, você tá ouvindo Vagabundo, versão dos incríveis para o sucesso italiano Giramondo. Mingo, Risonho, Manito, Netinho e Nenê formaram os incríveis, uma das bandas de pop e rock de maior sucesso nos anos 60 e 70. Pô, mas o tema do programa é eleições e eu boto uma música chamada Vagabundo. Nas próximas eleições, avalie o seu município, o seu estado, a sua nação. O que necessita o nosso povo, hein? O que macula nossos direitos de cidadania? Quais as causas da fome, da miséria, da violência e das drogas? Por que o peso dos impostos, a falta de moradia, saneamento, de saúde e educação? Quem elege os políticos corruptos, hein? Seja o seu voto, não a expressão de suas ambições individuais, e sim da compaixão aos mais pobres, de sua fome de justiça, de seu senso cívico, de seu projeto de Brasil para todos. Nas próximas eleições, desconfie dos que trazem o olhar arrogante, o peito estufado, o salto alto. Não cometa o erro de dar seu voto a quem se compraz na companhia de ricos e poderosos e jamais beneficiou os que lutam pela sobrevivência. Nem aos pusilânimes, aos arrivistas e alpinistas sociais. Vote com sabedoria e coragem e empenhe-se pela vitória de seus candidatos. Nas próximas eleições, indague-se como e em quem votariam as pessoas que você admira. Pergunte-se quem seriam os candidatos preferidos por aqueles que você julga exemplo de ética, de transparência cívica, de dedicação aos interesses da coletividade. Eu nasci como nasce qualquer vagabundo, até hoje eu não soube quem foram meus pais. Eu cresci nas tabernas ao som das garrafas, pescando de linha na beira do cais. Se almoço eu não janto, se janto eu não sei, pra mim é o bastante comer uma vez. Pra casa eu não levo nenhum desaforo, eu visito a cadeia 10 vezes por mês. Pô, outra música chamada Vagabundo, hein? Dessa vez, são Almir Sater e Sérgio Reis. Essa música é de Carreirinho, que foi parceiro de Tião Carreiro. Outra vez falando de vagabundo, pô. Mas o programa não é sobre eleição. Modinha com meu violão. Lá pra meia-noite que o sono me aperta, então eu me dei em qualquer lugar. As pedras da rua são meu travesseiro e a porta da igreja me serve de lar. Se saio na rua disposto a brigar, todos se intimidam da minha navalha. E assim vou vivendo sem eira nem beira, gozando as delícias da vida canalha. Lenço no pescoço, cigarro no queixo, chapéu desabado, viola na mão. Se encontro uma briga, já vou provocando, e se topo a poeira, levanta do chão. Eu já quase apanhei por 4 indivíduos uma briga. A depender do seu voto, pode ser que nos próximos anos já não haja mais eleição, nem que se ouça a sua vontade. Mas pode ser que se alargue o espaço democrático, robusteça-se a cidadania, amplie-se a participação popular e o controle da sociedade sobre o poder público. Nas próximas eleições, se for nulo o seu voto, nulas serão também as suas queixas e você estará condenado à amargura cívica. À margem do processo político, seu protesto inócuo haverá de favorecer aqueles que mereciam ser banidos da vida política. A sua omissão eleitoral agradecerão os que se locupletam com recursos públicos e promovem tráfico de influências, nepotismo e maracutaias. Contudo, votar nas reformas que o Brasil tanto necessita, como a agrária, na redução do desemprego e na conquista do desenvolvimento sustentável, com plena soberania nacional, não serão os eleitos que lhe agradecerão, e sim seus filhos, as gerações futuras, pois por elas e nelas você estará votando. A barbearia Sangue e Espuma apresenta Virgulino Lampião, deputado federal. seus doutores deputados, falo sem tutubiar, pra mostrar que nós matuto sabe se pronunciar, dizer que tá um presídio com dor e matuticídio a vida nesse lugar. O Brasil surgiu de nós, nós tudo que vem da massa. Deram um nó no meio de nós, que nós desse nó não passa. E de quatro em quatro anos, vem vocês com o velho prano, desata o nó e se abraça. Tamo cheio dessa bostice de promessa e eleição, dos que vem de vez em quando se rindo, estendendo a mão, candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão. A coisa tá enveigada, tá ruim de desenveigar. Meu sistema nervosíssimo, vejo a hora se estourar. Se estoura eu não engano, como diz o americano, na matança eu tenho honra. Quero que vocês reflitam o falar da minha fala. Pelo cano do revólver, imagine o tamanho da bala. Vocês que vivem arrimado nas bengalas do poder, dou um chuto na bengala, modo aleijado correr. Do dedo, faço munganga, canto vira do Ipiranga e mando tudo se fuder. Acunho logo a tramela nas portas da corrupção, toco fogo na lixeira e passo de mão em mão. Corto língua de quem mente, quebro três ou quatro dentes dos deputados risão. Político que come uva em plena safra de manga, vai pra lei dos desperdícios nas fadas dos meus capangas. Se eu der um tiro no mato e bater num marinheiro, é pro que tem mais honesto do que cabra trambiqueiro. Diante dessa notícia não haverá injustiça, é a lei dos cangaceiros. Os deputados bom de peia, eu tiro W do nome, tiro vírgula dos discursos, reticência, psilone. Saber que lei pra matuto, meto bala nesses puto e um vivo no microfone. Matuto que tem saúde, pro trabalho ela é capaz. Nós se vira, arruma água, aí se mete e o preço em paz. Não vai ser protecionismo, é lei do nordestinismo dos problemas matutais. Debulhado este discurso pros doutores e deputados, tá dizido a minha meta pra 100 bilhão de roçado. Depois não venham dizer que foi golpe de poder porque não foi avisado. Partido dos cangaceiros, o PC dos natural. Pela lei da ignorância do Congresso Federal, assinado Capitão Virgulino Lampião, deputado federal. Olha só, e é assim, ao som de Gessé Quirino em seu Virgulino Lampião, deputado federal, que o Café Brasil que falou de voto vai embora. Ô, oh, urna não é lixeira, valorize seu voto, pô. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje tivemos a presença de Gessé Quirino, Almir Sater, Sérgio Reis, Os Incríveis, Renato Piau, Davi Costa, Bezerra da Silva e Martinho da Vila. É só aqui, né? Gostou, hein? Que tal baixar o podcast para ter os programas em seu computador, hein? Acesse meu site www.lucianopires.com.br e faça muito bom proveito. E aproveita para dar uma passadinha no MUBI Café Brasil, nossa loja virtual de CDs e DVDs. Muito do que toca aqui você encontra lá. E para encerrar, uma frase de um anônimo que é uma delícia. Faça um político trabalhar, não o reeleja. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.